Em meio à escuridão eu me perdi, procurando respostas que o mundo não deu. Mas então tua luz brilhou em mim, iluminando o caminho que me reflete o céu. Quando tudo ao redor parece desabar, eu olho para o alto e sei onde vou chegar. Tua mão me guia, me faz enxergar que só em ti, Senhor, eu posso confiar. Caminho de luz é o que tu és pra mim, guiando meus passos, me afastando do fim. Em cada decisão eu sinto tua mão. Caminho de luz, eis a minha direção. Tua palavra sempre me sustenta. E quando penso que vou desanimar, tua voz suave me acalma e me alimenta. Quando tudo ao redor parece desabar, eu olho para o alto e sei onde vou chegar. Tua mão me guia, me faz enxergar que só em ti, Senhor, eu posso confiar. Caminho de luz é o que tu és pra mim, guiando meus passos, me afastando do fim. Em cada decisão eu sinto tua mão. Caminho de luz, mesmo que a estrada seja longa e o peso difícil de carregar, tua luz nunca se apaga, tua graça vai. Caminho de luz, és a minha salvação.